ele tá voando, velho. Imagina em 88, 87. Os cabelos eram total mesmo. Eu não tinha nem sonho, mano. Que sonho que tinha? Sonhar com o quê? Nós vinha do Capão, aí na Paulista olhar o tênis na vitrine. Uma hora pra outra, comecei a usar um roupa estranha. Umas blusas de jeans grafitadas nas costas, os correntes de latão, de ferro, grossas, imitando o bandido em cima. As minas tiravam sal. Eu investi sempre um pouquinho a mais do que todo mundo, porque eu não tinha nada a perder, não. Então eu nunca eu tinha um perigo maior do que minha própria vida real. Minha própria vida real já era um perigo. E cada vez que eles começavam a entender o som que eu fazia, outro que não dava pra entender, pode crer. Saía do rótulo. Até criar metade de 50% amigo e 50% inimigo. O inimigo vai ter que esperar, depois eu morto, agora não vai dar, não. Não dá pra ficar com eles nessa, não. Unanimidade não é liberdade. O contrário. Não pode isso, não pode aquilo. Porque ele pode. Ser infeliz, pode. Ser feliz, não pode. Simples assim. Bruno, já não preciso da sua opinião, o bagulho tá maior, e agora? Tocando em todos os carros, todos os bagulhos, e agora?